solidão amiga do peito. Me dê tudo que eu tenha por direito, me diga, me ensina. Ao dormir não sinto medo, ao sol existe vida, me trate com jeito. Eu tenho saída. Eu quero calor e o mundo é frio. Minha vaidade não enxerga o paraíso. Eu preciso de alguém pra fugir sem avisar ninguém. Pra trás, a saudade está morta e já não importa estar longe mais de tudo. Eu tô longe mais de tudo. Eu tô longe demais, tão perto de mim, tão longe de tudo. Amiga do peito, me dê tudo que eu tenha por direito. Me diga, me ensina. Ao dormir não sinto medo, há um sol, existe vida. Me trate com jeito, eu tenho saída. Eu quero calor e o mundo é frio. Minha vaidade não enxerga o paraíso. É preciso de alguém pra fugir sem avisar ninguém. Longe mais de tudo, eu tô longe demais. Longe mais de tudo, eu tô longe demais. Longe mais de tudo, eu tô longe demais. Longe mais de tudo, eu tô longe demais. Tão perto de mim, tão longe de tudo.